passo a passo, a cada degrau, cada momento. A gente acredita na revolução, na paz, na união e a confraternização dos irmãos. Tire! Seguimos na trilha, sombra do vale da morte. Envolve mentira todos os dias, a gente pobre se fode. Sigo vagando, sonhando, sereno, cantando protesto do bom. Batei de frente com o capitalismo e com a porra do boy sem visão. Verdade incomoda o sistema, quem pensa jamais será parte do jogo. Querem ver nós de algema excluído, pedindo comida pro povo. Quem manipula o problema, foca na ira de quem vai cair. E o calcanhar de Aquiles, telhado de vidro que eu vejo daqui. Os marginal da Coab do fim da cidade acabou de chegar, e quem não teve princípio de agora em diante vai ter que pagar. Te liga na fita, loucura da pura cultura foi feita por nós. E quem trabalha não fica miando, porque malandro tem voz. História resiste, vitória, quilombo no tongo já pode tocar. Festa na periferia, entretenimento pras mina dançar. Não tem valor um sorriso, meu rap bandido chegou pra ficar. Sou mais um novo amigo do que inimigo pra degladiar. Mas a inveja enfoca naquele maloca que não é capaz. Quando me vê cumprimenta mais, vive falando demais. Eu vou seguindo na fé, de cabeça erguida nas minhas andanças. E que as minhas palavras digam no povo amor e esperança. Nocivo Chomão, BFN. Nocivo Chomão, Gugang BFN. Queremos ouvir sorrisos também, não só som de sirene. Nocivo Chomão, BFN. Vida eu sigo, prossigo com a meta de glória na frente encontrar. Quem não entende meu modo de vida, não entende o que faço e jamais saberá. O valor de um lugar conquistado, não pode, não quero, eu quero é chegar. Onde muitos de mim duvidou, e até hoje vive a duvidar. Guerreiro de berço mandado por Deus, eu vim foi pra guerrilhar. Na estrada sofrida estreita, onde Judas vivia cercar. No horizonte enxergo meu pote de ouro, ainda tem muito a andar. Mesmo assim se cair eu levanto e ergo, prossigo na estrada a lutar. Entregar nem pensar pela saco, nenhum vai fazer eu deixar de sonhar. Em busca no esforço que faço, no rap que canto que quero buscar. Quero sim meu pedaço do bolo, minha fatia então passa pra cá. Mas eu mudo meu verso, meu jeito, pelo som de ostentar. Pro sistema perigo, porque tua voz que liberta pra vida. Banca forte da norte, nocivo Chomão. O bonde é pesado, então verme se esquiva. Microfone na mão é arma que destrói o sistema falido. Invejoso se bate, se morde, mas morre de olho ardido. O microfone é minha arma pra vingança, causando ódio no invejoso que não avança. Que mundo louco nós deixamos pras crianças. Fé no futuro, nunca perca a esperança. O microfone é minha arma pra vingança, causando ódio no invejoso que não avança. Que mundo louco nós deixamos pras crianças. Fé no futuro, nunca perca a esperança. Um tênis da hora, um carro, uma casinha humilde pra sua coroinha. Um artista do rap no Brasil não pode ter. Rap não tem aposentadoria, mano. Carteira assinada. Na música é seu sonho e mais nada. Quem sai da frente atrasalado, BFN é pé na porta. Sem goela pra playboy, eu vim catar sua nota. Vários rappers fofuxo, catando o que era nosso. Nunca subiram no morro e agora dominam nossos negócios. Eu sou teu sócio, vai se fuder. Minha cultura não vai ser teu prêmio, como fizeram com Dimai, James Brownzinho, Dindinho. Verme tipo foca, bate palmas e Ana sorri. Se eu comprar um carro, uma casa, vocês vão dizer que me vendi. Cantor de rap tem que andar falido e fudido, eu sei. Não quero sentar, deixa brilhar, só quero minha coroa bem. Eu vim tomar salão de roupa e Megane Cartier sua prata. Fuzil é o Mackey Boy, cala a boca e saca. Dormi no chão, passei fome, humilhação demais. Lembro de não ter dinheiro nem pra enterrar meu pai. Eu não posso vencer, só pra agradar os pés de black. Tenho que morar de favor e andar de a pé, porque faço rap. Os gringos falam de puta, bebida, dinheiro, só merda na letra. Meu povo grita, oh, e diz que os cara é treta. Antaro BFN, chamou só conteúdo original. Gangsta versus rappers menudo. O microfone é minha arma pra vingança, causando ódio no invejoso que não avança. Que mundo louco nós deixamos pras crianças. Fé no futuro, nunca perca a esperança. O microfone é minha arma pra vingança, causando ódio no invejoso que não avança. Que mundo louco nós nós deixamos pras criança. Fé no futuro, nunca perca a esperança. Sofri na tempestade, dificuldade só que era bonança. Nós irrita, parasita, trinca na fita e traz a mudança. Equilibrando a balança, quem disse que não podemos? Meu bonde veio do nada, sem nada não voltaremos. Seremos mais do que só a estatística. O gueto dentro da nave, não no exame de balística. Nocivo Xomon, Gugang BFN. Queremos ouvir sorrisos também, não só som de sirene. Pisei na grama, que se foda que era as flores. Medos, temores já não são meus professores. Fugindo do breu, logo entendeu. Tempo correu, vamos buscar. Contando com as canetas, sem precisar de HK. Me faz fila, vacila, cochila, guerreiro de vila, eu não vou moscar. Tão caindo pelas tabelas, fito de três, pegada de Oscar. De bike ou de Jaguar, vou rimando na marola. O que passei foi real, minha cota eu quero em dólar. O microfone é minha arma pra vingança, causando ódio no invejoso que não avança. Que mundo louco nós deixamos pras criança. Fé no futuro, nunca perca a esperança. O microfone é minha arma pra vingança, causando ódio no invejoso que não avança. Que mundo louco nós deixamos pras criança. Fé no futuro, nunca perca a esperança. Nocivo Xomon, BFN. Nocivo Xomon, o gangue BFN. Queremos ouvir sorrisos também, não só som de sirene.